Ei, mano, não é por aí. Qualquer cadeia é fora. Que nada, ladrão. Febem pra mim é cadeia chocolate. Ih, mano, coisa de molecada, pivetada. Que, mano, você tá abraçando ideia, moro? Qualquer um tira de letra. Você tá vendo presídio, coisa, presídio, detenção. Isso é uma questão de trocar uma ideia, moro? Tá vendo coisa, moro? Você pensando que está por dentro de tudo que é errado. Mais um esperto na quebrada, mano, um inteirado. Conhecimento aprofundado, igual você já vi vários. Comédia brava. Pertence à classe de otários. Revólver sempre entupido, criminoso da moda. Assalto ou realiza, veja só que idiota. Merecedor com certeza do prêmio Otários do ano. E a cada tapa que toma na cara, mas vai se empolgando. Se jogou dono da razão, rei da malandragem. Conhece tudo de cadeia e nunca teve passagem. Abraçador de boatos, só vê cadeia em TV. Humano esperto um caralho, tem muito o que aprender. Se liga como é a vida lá dentro, quem sabe te agrada. Otário é que não tem boa e a casa cai de verdade. Desde pivete é difícil, não existe nada a favor. Atropelado noite e dia por um inspetor. Ficar de testa no muro, o chamado refresco. Ou sentado no pátio com a cabeça entre os joelhos. Seu proceder e atitude, marcas registradas. E a cada brecha cometida se abre uma ala. O tratamento pra comédia não é novidade. Rodam a banca, divide o rango. E pra você chocolate, café pequeno das cadeias é a chamada Febem. Degradação de menores que porra e estão dentro da lei. A formação de bandidos, será que é o objetivo? Ou fazem saco de pancadas? Pra inspetores fudidos, reintegração de menores seria a finalidade. Só que aqui a lei não existe. Por quê, mano? Estamos atrás das grades. A vida é foda atrás das grades. A vida é foda atrás das grades. A vida é foda atrás das grades. A vida é foda atrás das grades. Não existe a liberdade. A vida é foda atrás das grades. A vida é foda atrás das grades. A vida é foda atrás das grades. A vida é foda atrás das grades. Vale muita liberdade. É, mano, aqui é a gente tá esquecido aqui, moro? Antiguidade é posto, quem manda chegou primeiro. Aqui moeda vale pouco, cigarro é o dinheiro. Aperitivo das grandes cadeias, a pequena mostra. O esquema é simplesmente igual, a mesma bosta. Círculo de maldades, caguetagem, vários inimigos. E no aperto se aglomeram várias broncas, muitos artigos. Na pendura humano se segura pra não dar mancada. Se caguata outro humano, deu a mais grave entrada. Delegados, investigadores, choques e ferradas. Uma pergunta foi feita e uma resposta deverá ser dada. Você de fora mal sabia que isso acontecia. Minha pergunta e numa dessas você se garantia. Que quem manda no X é o mais velho de casa. Mano esperto é aquele que acata a regra que foi ditada. Seu alvará de soltura só chega o ano que vem. Tinha que ficar um mês, ficou um ano e tá tudo bem. É hora de dormir e outra regra se estabelece. Você espera a sua vez e quando chega dorme de valete. A tal da jega, privilégio de poucas pessoas. E no veneno um espaço no chão se torna mais que uma boa. O seu contato com a rua depende de dinheiro. Informações, cigarro, tanto mais caro é com carcereiro. O rango do governador, uma questão de sequência. Bandeco assim chamado, várias pedras, várias sujeiras. E tanto faz quem chega, o tratamento é o mesmo. No DP é assim, não há culpado ou suspeito. E apenas é um distrito aperitivo da maldade. Tire sua base. A vida é foda atrás das grades. A vida é foda atrás das grades. A vida é foda atrás das grades. A vida é foda atrás das grades. A vida é foda atrás das grades. Não existe a liberdade. A vida é foda atrás das grades. A vida é foda atrás das grades. A vida é foda atrás das grades. A vida é foda atrás das grades. Vale muita liberdade. Na brecha aqui o gás sobe mesmo. A gente pede melhoria, mas os caras querem mais que a gente se foda. Quanto vale a liberdade depois de uns anos encarqueirado no veneno e ninguém se incomodando? Advogados contratados, altos salários, vídeo, cassete, revólver, qualquer bagulho é válido. As portas de cadeia sugam o quanto é possível. Arrancam tudo que podem e aproveitam do oportunismo. Tem audiência no fórum, começa a expectativa. A casa cai outra vez, advogado nem fez correria. Vários muros, várias grades, você de volta, não adianta revolta. Fogo no colchão agora, não cola na sua visita, sua mulher ou coisa parecida. Um sexo a milhão, mal viu a cara da mina. Chega o seu zumbi, um cigarro aberto. Um bolo furado, nem o farelo sobrou. Depois que foi revistado, rebeliões, reivindicações são constantes aqui. E o banho de sol já é motivo pra casa cair. O batalhão de choque às vezes faz sua visita. Metralhadoras, cacetetes, e aí adivinha? O governo bate palma, que reintegração. Querem mais que se fodam, acham bom pra ladrão. Não passam de pelos da puta. solta um bando de locks. Que se pudessem fariam todo dia um pavilhão 9. A detenção a mais citada, porém não a única, iguais a ela no Brasil inteiro. Existem várias sem dúvidas. Colônias penais, reformatórios, distritos fudidos. Ser preso aqui é foda. Espero que tenha aprendido que pra comédia ou até pro rei da malandragem não existe boi, a vida é foda atrás das grades. Ladrão, aqui comédia roda mano. Você meteu os canos mesmo, morou? Aí mano, cadê não regenera ninguém, nunca regenerou.